começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz, com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Elevemos o pensamento a Deus nessa manhã de segunda-feira e venhamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, recebendo do Pai as suas bênçãos de luz, bênçãos que nos renovam, que nos fortificam, que nos dão ânimo para caminharmos adiante de nossas vidas. Agradecemos os obstáculos que se façam presentes em nosso caminho, pois eles são a resposta de Deus para todas as nossas rogativas. Agradecemos também a oportunidade de darmos um passo adiante, mesmo que ele seja lento, mesmo que ele seja cansativo, mas a partir do momento que nos movemos, com certeza algo já está mudando em nossas vidas. É com essa simples prece nessa manhã que nós queremos evocar aqui a bênção de nosso amigo Ramatiz para darmos início ao nosso programa Despertar da Consciência. Eu sou Gero Maita, apresentador do programa. Agradeço imensamente a todos aqueles que estão sintonizados comigo nesta manhã. E eu quero começar o programa fazendo um comunicado a todos vocês. Houve uma migração do Hotmail com o Skype. E nós acabamos perdendo todos os e-mails que nos eram enviados nessa migração, que não teve muita opção. Nós abrimos aqui o programa, ele já fez a atualização direto, e com essa atualização nós perdemos os e-mails que nos foram enviados com perguntas, com alguma sugestão, e também os e-mails da promoção para poder ganhar os livros de Ramatiz. Então nós estamos convidando a todos que nos escutam para acessarem a nossa página, que é criada no Facebook. Entre na minha página, Gero Maita. Lá você vai ver na minha página um link para acessar a página do programa Despertar da Consciência, onde você pode estar enviando o seu nome para a promoção do livro, para ser sorteado com o livro de Ramatiz, que nós faremos hoje. E você pode também estar enviando a sua pergunta, a sua colocação, haja visto que o nosso programa está ainda no livro Fisiologia da Alma. Nós estamos nos detendo no estudo do vício do fumo e as suas consequências futuras. Então nós convidamos a todos os nossos ouvintes que nessa manhã possam participar conosco através da página do programa Despertar da Consciência aqui no Facebook. Novamente nós lembramos, acesse Gero Maita no Facebook, você que ainda não está adicionado como meu amigo no Facebook, ou você que já tem a minha página adicionada, lá tem um link para a nossa página do programa Despertar da Consciência. Basta entrar e curtir, e na própria página do programa Despertar da Consciência, você pode colocar a sua pergunta, colocar o seu nome completo, já com o endereço, para você concorrer ao sorteio do livro de Ramatiz que nós estaremos fazendo nessa manhã. Nós iremos sortear hoje para vocês, opa, caiu aqui, O Triunfo do Mestre, uma obra de Ramatiz psicografada pelo nosso irmão Norberto Peixoto. Então, os ouvintes que quiserem participar dessa promoção, é bem simples. Basta você nos enviar o seu nome completo, sem apelido, o endereço completo com CEP, cidade, para que, se caso você for sorteado, você será avisado e nós estaremos enviando o seu livro pelo correio. Nós novamente salientamos, entre na nossa página do programa Despertar da Consciência aqui no Facebook, cujo acesso você consegue pela página do Gero, aqui, Gero Maita, aqui no Facebook, tá? Entra, tem o link, curte a página e deixa o seu nome aqui no próprio status da página que nós faremos o sorteio aqui no final do programa. Você que tem alguma colocação sobre o vício do fumo, né? O livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, é um livro bem polêmico e é muito interessante que nessa manhã nós queríamos trazer alguma informação para vocês. Primeiro, boas notícias, né? O nosso programa, dentro em breve, trará uma entrevista com José Carlos Zanarotti, um amigo pessoal de Ercílio Mais e o presidente da Fraternidade Ramatiz do Tucuruvi. O Zanarotti, como carinhosamente nós chamamos ele, é um amigo pessoal meu, é um incentivador do nosso trabalho, principalmente aqui no programa Umbanda do Bem, e ele vai nos conceder uma entrevista contando como é que ele conheceu o Ercílio Mais, como é que ele se tornou, né, um seguidor, um estudioso de Ramatiz, quais as experiências que ele teve e o que Ramatiz representa para esse futuro, né, que nós estamos passando nesse momento no nosso planeta. Então, não percam que dentro em breve nós traremos aqui no nosso programa o José Carlos Zanarotti para poder nos prestar uma aula, né? Eu não diria que não é nem uma entrevista, é uma aula mediante a sabedoria que ele tem. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos uma preocupação constante em tornar esse programa cada vez mais eficiente, né? O programa Despertar da Consciência, ele tem o objetivo de esmiuçar com muita calma, com muita tranquilidade, as obras de Ramatiz, para quê? Para levar mais esclarecimento, mais orientação, gerando conscientização do nosso ouvinte, né? Das pessoas que queiram estudar a espiritualidade, queiram aprender e criar, assim, uma rotina de vida melhor para suas vidas. E conversando com o Zanarotti na última sexta-feira, lá na Fraternidade Ramatiz do Tucuruvi, nós falamos sobre o livro Fisiologia da Alma, que particularmente é o livro que mais me toca da obra de Ramatiz, o livro que transformou a minha vida, né? E ele comentou algo muito interessante que nós gostaríamos de dividir com vocês. Ramatiz, ele ditava o tema do livro e o que o livro iria abordar para o Ercílio Mais, e o Ercílio Mais, ele tinha que buscar o estudo primeiro, gente. Olha que coisa bacana. O Ercílio Mais, ele recebia o tema do livro que ia ser escrito, o que seria o conteúdo que o livro iria abordar, e antes do Ramatiz vir responder as perguntas que ele tinha com o grupo de médiuns que ele tinha na época, a tarefa de realizar, ele tinha que estudar sobre o tema. Então olha só que interessante isso. O médium não ia de cabeça vazia psicografar um livro, deixando tudo isso a encargo de Ramatiz. Ercílio Mais era um médium extremamente consciente, extremamente disciplinado nas suas atividades. E o interessante disso é que nós encontramos, dentro desse aspecto, nós vamos encontrar a figura de Ercílio Mais, antes de mais nada, buscando o estudo, buscando o conhecimento, buscando se aprimorar, para depois ele dar sequência a toda a tarefa que até então iria realizar junto a Ramatiz. Então, nós gostaríamos, né, de dividir essa curiosidade com cada um de vocês, para que vocês possam compreender, né, o teor da responsabilidade da tarefa que Ercílio Mais ele desenvolvia, né, junto ao espírito de Ramatiz. Então, nós sempre procuraremos trazer aqui no programa algumas curiosidades que nós entrevistamos já o Zanarotti, para poder pegar algumas informações e aprendizado com ele. E ele nos passa, né, nos brinda com essas pérolas da história, haja visto o contato que ele tinha com o Ercílio Mais. Você que nos escuta hoje, nós teremos uma palestra aqui no meu centro, o Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, agora no próximo dia 24 desse mês, será um domingo na parte da tarde, onde o Zanarotti estará aqui na nossa casa, dando uma palestra que se chama Cura, Autocura e Libertação Espiritual, onde ele vai contar a experiência de vida de um homem que se curou nada mais, nada menos do que dois cânceres através somente da alimentação natural. Então, nós estamos já convidando a vocês a uma palestra gratuita, onde teremos a presença do Zanarotti aqui na nossa casa. Venha nos prestigiar, venha conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa muito agradável. E nessa palestra que eu já assisti com ele, nós já encontramos, né, essa vivência que ele traz das experiências que ele viveu através de Ramatiz, né? Então, fica aí o convite a todos vocês, e você que queira participar do nosso programa, envie aí a sua colocação, envie a sua pergunta sobre o tema o vício de fumar e suas consequências futuras, ou mesmo aí alguma dúvida sobre o espírito de Ramatiz, sobre a obra de Ramatiz, né? Para que você possa, enfim, ter um cabedal de informações aí bem bacana para dar sequência ao seu estudo. Eu quero agradecer aqui o Diego Garcia, quero agradecer o Jefferson Viscardi, o Rafael Xavier, a Fabili Boing, a Viviane Caires, que já estão sintonizados conosco aqui na rádio. Muito obrigado pelas suas mensagens, muito obrigado pela sintonia com o nosso programa, e que nosso amigo Ramatiz continue nos abençoando em toda essa trajetória, né, de trabalhos que nós desenvolveremos no dia de hoje. Para começar o nosso programa, nós estamos colocando um quadro novo aqui, antes de abordarmos a Matiz, que é uma leitura do Evangelho do Dia, né? Ou seja, nós vamos aí dar sequência a uma pequena explanação do Evangelho com base dentro de um tema bíblico. Então, o tema bíblico escolhido para o dia de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que a tudo o que está lá na lei seja perfeitamente cumprido, até um único jota e um único ponto. Quando nós falamos a respeito dessa passagem bíblica, nós temos o capítulo do Evangelho, não vim revogar a lei, né? E nós encontramos aqui, dentro desse capítulo do Evangelho, nós encontramos aqui a figura de Moisés, né? O Moisés, ele é um precursor de duas leis importantíssimas que nós temos, que a primeira é a lei mosaica, que é composta por duas partes distintas, né? A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecidas pelo próprio Moisés. A primeira é invariável, a outra adapta aos costumes, né, ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus, gente, ela está formulada nos dez mandamentos, que são os seguintes, né? O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da vida da servidão. Diante de mim não terás outros deuses estranhos, não farás imagens esculpidas, nem figura alguma de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorarás, nem lhes renderás o soberano culto. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. O quinto mandamento, não matarás. O sexto mandamento, não cometerás adultério. O sétimo, não roubarás. O oitavo, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E o nono, não desejarás a mulher do teu próximo. E encerrando o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer das coisas que lhe pertençam. Essa é a lei de todos os tempos e de todas as pátrias, gente. E por isso tem um caráter divino. Todas as outras são leis promulgadas por Moisés, que foram obrigado a conter, pelo medo, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, né? Cujas crendices arraigadas e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito, ele precisava combater. Para dar autoridade a essas leis, Moisés precisou atribuir-lhes uma origem divina, tal como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem tinha de apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível, né, infelizmente, podia impressionar homens ignorantes em quem o senso moral e o sentimento de uma justiça perfeita ainda eram pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia colocado entre seus mandamentos não matarás, não fará mal ao teu próximo, não podia contradizer-se, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Agora, olha que interessante. No Livro dos Espíritos, codificado por Kardec, na pergunta 614, nós encontramos: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. 615. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Uma mensagem que nós poderíamos deixar para esse dia para vocês: o meu mau humor não modifica a minha vida. Então, olha só, quando nós falamos desse capítulo aqui que nós esmiuçamos para vocês do Evangelho, nós temos o 5º mandamento, que é: não matarás. E nós vemos aqui na pergunta 614 que o homem só é infeliz porque ele se afasta dessa lei de Deus. Ou seja, cai bem o que nós estamos lendo nessa passagem rápida aqui desse estudo que nós fazemos nesta manhã, o que o homem que alimenta o vício, principalmente aqui no que nós estamos estudando, abri o livro aqui para nós darmos sequência no nosso estudo, faz com a sua vida, né? Essa semana nós tivemos aí algumas experiências com pessoas com câncer, né? Câncer bem profundo, e algumas delas são pessoas que infelizmente fumavam. E nesse contexto nós encontramos essas pessoas falando que não conseguiam se desvencilhar do vício, que não tinham força para se desvencilhar desse senhor, né, como Ramatiz cita no livro, a qual elas estavam agregadas. Infelizmente isso acontece quando realmente nós nos afastamos da lei de Deus. Nós conduzimos a lei de Deus hoje na nossa vida de uma maneira muito, muito simples, é uma coisa muito passageira. Nós não damos a importância devida a essa energia que nós desconhecemos na sua plenitude, né? A esse Pai maior que nós temos, do quanto Ele quer que nós possamos acertar a nossa vida. Pelo contrário, nós não damos tanta importância para isso e acabamos dando com os pés pelas mãos. Acabamos pagando pelo lado mais complicado o aprendizado que poderia ocorrer de maneira mais simples na nossa vida. Então, quando nós falamos de Ramatiz, ele nos indica o caminho, né? Ele nos mostra o caminho a seguir para nós tornarmos a nossa vida mais prazerosa e menos cheia, repleta de sofrimentos, que nós mesmos, gente, somos os criadores. Você que está sintonizado com o nosso programa hoje, por favor, nós migramos do Hotmail para o Skype e perdemos os acessos de contato através desses meios de comunicação. Nós abrimos uma página no Facebook do programa Despertar da Consciência. Para acessar essa página, por favor, acesse a minha página, Gero Maita. Lá você vai encontrar o link do nosso programa. Curta a página do programa Despertar da Consciência. E você pode, mesmo aqui no status de abertura da página, né, não precisa nem entrar em mensagens, você deixa o seu nome completo, o seu endereço, para concorrer à promoção do livro de Ramatiz que nós estaremos sorteando, que hoje será o Triunfo do Mestre, né? Um livro psicografado pelo médium Norberto Peixoto, livro cedido gentilmente pela Editora do Conhecimento. Então, você que queira participar do nosso programa hoje, por favor, acesse esse link, deixe o seu nome, para você concorrer ao livro que nós estaremos sorteando hoje. Dando sequência aqui aos nossos estudos, vejam só uma das perguntas que são feitas a Ramatiz. Quais os prejuízos espirituais para a criatura que perde o seu domínio mental sobre o vício do fumo? Se o indivíduo, Ramatiz responde, se o indivíduo, em virtude de se submeter completamente ao jugo do vício do fumo, vier a enfraquecer a sua conduta moral, a arricar-se-á, a se transformar numa exótica e oportuna piteira viva, para saciar o vício dos fumantes desencarnados do astral inferior, pois as almas desregradas e malfeitoras, que além disso eram viciadíssimas à terra com o uso do fumo, ficam presas ou chumbadas à crosta terráquea, vivendo momentos de angústias inenarráveis, em virtude de não poderem satisfazer o desejo de fumar. Devido à falta do corpo carnal que deixaram na cova do cemitério, só lhes resta, então, um recurso maquiavélico para poderem saciar o desejo veemente de fumar, qual seja o de se aproximarem de criaturas encarnadas que possam vibrar simpaticamente com suas auras enfermiças, e assim transmitir-lhes as sensações elétricas da queima do fumo. Essas almas envidam esforços para ajustar os seus perispíritos aos perispíritos dos encarnados, que além de se igualarem a ela na conduta moral, ainda sejam escravos do vício do fumo, colam-se a eles como se fossem moldes invisíveis, procurando por todos os meios aurir desesperadamente as emanações desprendidas do cigarro. Isso acontece porque o fumo, além de sua característica volátil no mundo material, interpenetra as baixas camadas do mundo astral, devido a possuir, como tudo, a sua cópia fluídica, que então é absorvida avidamente pelos desencarnados que se conseguem afinizar a aura dos fumantes encarnados. Mas isso não os deixa completamente satisfeitos, porquanto é bastante reduzida a cota que podem absorver no eterismo do tabaco incinerado. Então, lançam mão do recurso de acicatar suas vítimas para que aumentem a sua ação diária de cigarros, onde se descobre a causa de muitos fumantes se dizerem dominados pela estranha força oculta que os impede de se livrarem do vício e ainda os faz fumar cada vez mais. É claro que essa desagradável sujeição a espíritos atrasados só pode ocorrer para com aqueles que, além do vício escravizante do fumo, ainda se entregam aos deslizes morais perigosos, que podem atrair para junto de si muitos desencarnados delinquentes e viciados. Pois bem, está aí uma resposta do nosso irmão Ramatiz a respeito das pessoas que, infelizmente, viciadas no cigarro que são, não conseguem se livrar desse tipo de energia. Primeiramente, o fumo que ele é colocado no cigarro, nós estávamos estudando essa semana, o tabaco, ele passa por uma adição química imensa. Então, só por aí, fisicamente, nós já somos afetados. Como se não bastasse isso, a carga, gente, fluídica do cigarro, quando ele é tragado, ela desce nos planos inferiores, como o Ramatiz nos explica. Ou seja, você cria um canal de comunicação, você cria um canal de abertura para poder ser manipulado por esses espíritos que ficaram presos, né, aos seus deslizes da Terra, que são espíritos malévolos, são espíritos aproveitadores, são espíritos viciosos, e isso faz com que, inevitavelmente, você comece a se contaminar perispiritualmente cada vez mais e se tornar um escravo, né, desses espíritos. São aquelas pessoas que nós observamos, às vezes, que apagam um cigarro, acende outro, porque ela está cheia de espíritos à sua volta que querem aproveitar. Um entrou na frente, absorveu, logo em seguida o outro retira, fica aquela bagunça na volta, né, para poder estarem se aproveitando de todos esses torpores negativos que o vício do cigarro causa. Então fica esse toque para você que é fumante, saber que você em momento algum, em hipótese alguma, está sozinho no seu ato, tão somente alimentando um vício. Você tem companhias que estão à sua volta, e pode ter certeza disso, que essas companhias irão influenciar cada vez mais a fumar mais, e inevitavelmente as consequências físicas desse vício são aquelas que nós já citamos há pouco, das pessoas que nós vimos, que chega um momento que a máquina física não aguenta, né? Chega um momento que a máquina física, ela não se consegue conter a agressividade que é feita no organismo por conta disso. Então aí manifesta-se a doença. E inevitavelmente, aquela pessoa que é viciada acaba pagando um preço maior pela sua corrigenda por conta da sua indisciplina. Na pergunta seguinte, Ercílio Mais pergunta para Ramatiz: todos os fumantes inveterados, depois de desencarnam, sofrem no além os efeitos perniciosos do vício cultivado na Terra? Essa pergunta aqui é bem interessante, gente. Olha, o Ramatiz responde: após a desencarnação, é a lei de correspondência vibratória que realmente regula o sofrimento ou o prazer de cada criatura, em conformidade com sua escravidão ou libertação dos vícios de carne, da carne. Assim, o sofrimento causado pela impossibilidade de fumar entre as almas desencarnadas varia conforme o grau de sua escravidão ao vício do fumo, né? As pessoas que fumam acidentalmente ou por esporte, isto é, que só de vez em quando tomam de um cigarro, não contribuem para a criação do desejo astral, que mais tarde poderá acicatar em veemência no além. Mas convém saberdes que, embora a bondade, o amor, a pureza, a renúncia e a honestidade proporcionem às almas desencarnadas uma situação de paz e entendimento espiritual, a saudade ou os estigmas dos vícios adquiridos na Terra continuarão a acicatar-lhes o perispírito malgrado, sejam elas dignas de admiração do mundo. Daí a conveniência de se abandonar o vício do fumo antes da desencarnação, pois o vício terreno é assunto individual cuja solução requer a decisão interior do próprio espírito e não depende da mudança de um para outro plano da vida. Há equívoco por parte de muitos reencarnacionistas e mesmo de alguns espíritas em julgarem que as sensações da matéria, tais como a fome, a sede, o desejo de ingerir bebidas alcoólicas ou de fumar, desaparecem com o corpo físico na Terra. Doutrinadores há que insistem junto às entidades infelizes e viciadas, que se comunicam com seus trabalhos mediúnicos, para que deixem de pensar no futuro no álcool, ou na sede ou na fome, porque tudo isso é apenas ilusão trazida da vida carnal já extinta. Ignoram essas pessoas que o desejo reside no corpo astral e não no corpo carnal, motivo pelo qual os infelizes que partem da Terra, ainda escravizados às paixões perniciosas e aos vícios perigosos, embora deixem de pensar nos mesmos, não perseguidos, são perseguidos pelo desejo vicioso e violento, porque partiram para o espaço sobrecarregados de resíduos tóxicos que lhes acicatam acerbamente o corpo astral. Só depois de os drenarem para fora de sua indumentária pelo espiritual, é que se poderão livrar dos desejos desregrados. Na verdade, os vícios terrenos não devem ser encarados como pecados ofensivos a Deus, mas apenas como grandes obstáculos e empecilhos terríveis que, em seguida à desencarnação, se transformam em uma barreira indesejável, mantendo o espírito desencarnado sob o comando das sensações inferiores. Quando, através dos médiuns, combatemos o uso do álcool, do fumo, a ingestão da carne e outros costumes que causam embaraços à alma em sua vida perispiritual, não fazemos na condição de novos missionários ou profetas que excomungam pecados e pecadores. Agimos mais por espírito de solidariedade fraterna, compungidos ante a visão dos quadros dolorosos de todos os dias, que todos os dias presenciamos do lado de cá, vividos por aqueles que partem da Terra profundamente viciados ao fumo, ao álcool, à carne e outras práticas prejudiciais. Na verdade, o fumante que não tenta vencer o seu vício, quando encarnado, arrisca-se a revivê-lo ainda mais intensamente quando desencarnado, visto que o objetivo fundamental da evolução do espírito é a libertação de todas as paixões, mazelas e desejos próprios do mundo, dos mundos físicos. Deve a alma exercitar-se para a sua mais breve alforria espiritual e desligação definitiva dos vícios que podem prendê-la nada mais, cada vez mais, aos ciclos tristes das encarnações retificadoras. E o cigarro, embora vos pareça um vício sem importância, é exigente, Senhor, que ainda depois da desencarnação, obriga o espírito a render-lhe homenagem do desejo veemente e insatisfeito. Olha que resposta incrível que Ramatiz nos dá nesse capítulo aqui. É preciso que nós venhamos compreender que todos aqueles que, infelizmente, ainda acreditam, né, que podem, vão passar uma vida inteira, né, com o vício do fumo, e inevitavelmente não vão sofrer as consequências disso, é bom que saibam, né, é muito bom que saibam mesmo, que nós estamos, infelizmente, sob o jugo dessas entidades. Infelizmente, sob a ação de espíritos infelizes que vão levar você a se juntar a esses grupos, né? Nós vemos aí em diversas literaturas falando de espíritos que, quando desencarnam, né, infelizmente, se ligam aos seus afins, e, infelizmente, sofrem imensamente os danos que causaram a si próprios, manipulados por essas entidades. Então, é como o Ramatiz diz, tenta resolver isso, gente, antes de você morrer. Porque depois que morreu, a coisa fica um pouco, ou melhor, muito, muito mais complicada. Fica aqui essa orientação que eu acho fantástica aqui. E eu quero agradecer o Vinícius Bolivar, que sintonizou conosco aqui. Muito obrigado por estar sintonizado conosco aqui no nosso programa, né? É vocês que dão gás aqui para a gente levar o programa adiante. Um abraço aqui também para o Marco Antônio de Fátima, que entrou em contato conosco aqui, já deixando seu nome para ser sorteado aqui no nosso programa, né? Então vamos lá. Você que está sintonizando conosco, mais uma vez eu vou lembrar, hoje é um recado chato que a gente tem que dar. Sintonize o nosso programa através do Facebook, entre na minha página, Gero Maita. Lá tem o link para a página do programa Despertar da Consciência, onde você vai poder curtir essa página, enviar o seu nome para ganhar o livro, enviar algum comentário que você queira fazer do nosso programa, alguma sugestão, alguma crítica também, porque nós aceitamos, além de poder ter acesso aqui na nossa página a relação de todos os nossos programas Despertar da Consciência, apresentado todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui na rádio Tox de Aruanda. Lembrando a todos, mais uma vez, que nós estaremos aqui em breve trazendo uma reportagem, né? Trazendo uma entrevista que nós fizemos com o nosso amigo, nosso irmão, José Carlos Anarotti, ele que é presidente da Fraternidade Ramatiz do Tucuruvi, aqui em São Paulo, que estará presente na nossa casa no próximo dia 24 desse mês, fazendo uma palestra de cura, autocura e libertação espiritual. Essa palestra é um sucesso porque ele conta a vida dele, conta como ele se relacionou com Ramatiz, conta a escolha que ele fez lendo o livro Fisiologia da Alma, de adotar uma alimentação vegetariana, de abandonar o tratamento médico e de se curar, pela fé que ele tinha. O relato que ele fez para nós, gente, ele teve câncer de próstata, para quem não sabe. É um relato que nos emociona muito, porque ele conta como é que era o dia a dia dele, né? Casado, na flor da idade, tinha que trabalhar, enfrentou todos os empecilhos que a doença trouxe a ele, e uma fé inabalável em Deus, em Jesus, em Ramatiz, seguindo os seus ensinos, na época estudando também o livro Fisiologia da Alma, né? Então essa palestra ela vale a pena ser conferida e vai acontecer aqui na nossa casa no próximo dia 24 desse mês, tá? Nós queremos mandar aqui uma mensagem, um abraço para Isaac Gomes, que nos escreve aqui, olha só que bacana, axé. Gero, para quem tem dificuldades em deixar de fumar ou beber, o tratamento com regressão pode ser uma alternativa? Isaac, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Olha, o que nós estamos a colocar? O tratamento de regressão, Isaac, ele pode ser feito sim, mas nós temos que atentar para algo muito salutar aqui, muito peculiar, aliás, no tratamento de regressão. Quem está fazendo esse tratamento? Quem vai regredir a sua memória? Ele está em equilíbrio? Ele também detém algum vício? Então, se você não tem essa informação, né? Se você não tem essa colocação a respeito da pessoa que vai lhe tratar, você pode sim estar se expondo a uma situação obsessiva, onde ao invés de resolver o seu problema, você vai estar aumentando ele. Então, o que nós recomendamos? Aqueles que têm dificuldade de parar de beber, de parar de fumar, de parar de comer carne vermelha, por exemplo, né? Que nós falamos a respeito de que muitas pessoas nos escrevem e falam, olha, é difícil parar de beber, né? É difícil deixar de beber, é difícil deixar de fumar, mas o que nós mais encontramos são pessoas com dificuldade de se alimentar com a carne. Nós sempre falamos, você nunca pode cortar um vício de uma vez para por outra. Primeiro você tem que buscar informação, está aqui o livro de Ramatiz que nos mostra isso, mas você pode buscar esses meios de informação através da ciência, que também comprova isso, né, para você se conscientizar primeiro. Não estamos falando aqui de deixar vício, não. Se você buscou uma informação e se conscientizou dela, o segundo passo vai ser você procurar ajuda para que você possa, dentro disso, começar a se fortalecer dentro daquele problema que você tem, no momento que, no caso, pode ser algum vício, ou o vício de comer carne, por exemplo, que traz tantas doenças aí. Gente, eu falo isso porque eu deixei de comer carne há um ano e quase um ano e meio, né? E nós encontramos, eu tive uma queda de peso imensa, eu fiquei internado na UTI do hospital, tive uma experiência com Ramatiz na UTI do hospital, e eu vi o livro Fisiologia da Alma na mão desse espírito. Quando eu saí do hospital, eu li o livro inteiro, me convenci a respeito da necessidade de rever os meus conceitos de vida, pesava mais de 200 quilos quando eu estava hospitalizado, e nós começamos uma alimentação vegetariana. Hoje eu sou lacto vegetariano, eu ainda como os derivados do ovo, do queijo, né? Eu não sou um vegano, que ele é totalmente vegetariano, apesar de ser bem pouco o que eu me alimento, e nós perdemos ao longo de um ano mais de 70 quilos, sem remédio, somente com exercícios físicos e alimentação direcionada. E ainda estou em processo de regime. Os meus problemas do sangue, que foi o que eu tive, nossa, melhoraram muito, mas assim, 99% melhor, sem trazer sequelas, né? Quando nós adotamos a alimentação carnívora. Então, tudo isso foi muito salutar para mim. Então, o que é preciso primeiro, Isaac? É primeiro preciso você se conscientizar. Eu me conscientizei que eu tinha que mudar e eu abracei a causa. Foi fácil? De forma alguma. É difícil pra caramba quando você está viciado. Mas é preciso que você tenha força de vontade e tenha muita fé. Foi o que não faltou para nós. Hoje eu não sinto falta da carne, eu já não bebia e eu já não fumava. Então, isso para mim não foi problema. Agora, nós conseguimos driblar o obstáculo da carne, tanto que hoje não me importa. Eu sinto o cheiro de churrasco. Por exemplo, eu fui a uma churrascaria e comi só salada. E o pessoal ficou perplexo, assim, né? Falou, poxa, você vem, o cara vem na churrascaria e só come mato, né? É uma opção, mas é uma opção que me fez bem. Então, assim, não me incomoda o cheiro. Não me incomoda ver as pessoas comendo na minha frente. As pessoas falam, olha, Gero, você me dá licença aí que eu vou comer. Não, você come à vontade. É a minha opinião, é o meu método de vida. Então, a regressão, ela pode ser feita desde que o médium que a faça esteja num nível de equilíbrio muito grande. O que hoje, infelizmente, Isaac, nós não encontramos nas pessoas que vivem no nosso planeta. Não tem como você estar 100% equilibrado. E principalmente, em tratando de vícios, nós temos que ter muita atenção para saber quais são os vícios que essa pessoa ela detém na sua vida, para nós não cairmos numa marapuca. Então, quando nós falamos a respeito do melhor método, a melhor coisa a se fazer é se conscientizar, é buscar informação, é poder amadurecer a ideia de que aquilo vai lhe fazer bem e gradativamente, como o próprio Ramatiz nos ensina no livro Fisiologia da Alma, no capítulo da alimentação carnívora, é começar aos poucos e ir se regrando e procurar, em cima de tudo isso, promover a nossa reforma íntima, tá ok? Olha, muito obrigado pela sua participação, Isaac, eu fico muito feliz, viu? Temos aqui o nosso sorteado da semana retrasada, que escreve para nós, o Jaime Valva, do Rio de Janeiro. Antes que você me pergunte, Jaime, seu livro já foi enviado, tá? Bom dia, Gero. Ramatiz é um espírito de Marte? Sim, ele tem uma vivência em Marte, sim. Baseando-se no livro sobre a vida no planeta Marte, o primeiro livro dele, né, e os discos voadores, sim, Ramatiz, ele tem uma vivência, sim, no planeta Marte, tanto que o primeiro capítulo dele, ele fala sobre o planeta, assim, de uma forma, ele abre uma visão que nós não tínhamos, principalmente para a época em que o livro foi escrito, né? Ele está perto do nível de Jesus? Não, ele não está perto do nível de Jesus, mas ele é um espírito que nós poderíamos chamar de Escol. É um espírito de uma elevação imensa, né? Ele é um servo de Jesus, mas ele tem uma elevação imensa, e dentro dessa elevação, ele é um dos espíritos que são citados, Jaime, no Apocalipse de João, onde ele vê os anciãos ao lado, ladeando o Cristo no Apocalipse. Esses espíritos são espíritos de outras colônias, de outras dimensões, que também, pelo seu grau de elevação e sabendo dos momentos que a Terra passaria, que seriam decisivos, né, para suas vidas, estão ali para poder auxiliar a transformação do planeta. Ramatiz, com um grupo de espíritos da fraternidade, da cruz e do triângulo, abraça essa causa do nosso planeta, exatamente no nível moral, de conscientização. Está aí os livros que por ele são escritos e que trazem até hoje grandes ensinamentos para todos nós. Só tenho a agradecer o Jairo, que Jesus e Ramatiz os abençoe. Que eles nos abençoem, né? Que esse programa, o Despertar da Consciência, possa aí realmente trazer a nossa conscientização da necessidade de mudança que nós temos que realizar em nossas vidas. Então, muito obrigado pela sua mensagem, tá? O Isaac aqui complementa para nós. Bacana vocês estarem participando com a gente, gente. Referindo-se à homeopatia, Ramatiz realizou um estudo progressivo e aprofundado para melhor aproveitamento dessa terapêutica tão delicada, demonstrando que através das doses infinitesimais desprendem-se as energias que vitalizam a contextura do perispírito, estudou mesmo, hein? Renovam a rede eletrônica das células e do corpo físico e curam tão rapidamente quanto seja a eletividade do enfermo em relação aos valores espirituais elevados que já tenha conquistado. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Referindo-se ao vício do fumo, do álcool, da alimentação carnívora, ele insiste bastante em aconselhar-nos que a mais breve libertação dos costumes perniciosos que ainda procedem à alma e a fazem sofrer sob o magnetismo denso gerado pelo condicionamento vicioso. Isso é inevitável, viu? Eu tenho casos, Isaac, dividindo com os ouvintes aqui, né? Eu tenho casos na minha família de pessoas que desencarnaram pelo vício do fumo e pelo vício do álcool. Para vocês terem uma ideia, a todos os ouvintes que nos escutam nessa manhã, mas eu tenho tios por parte de pai que todos bebiam e todos fumavam. E a morte foi muito semelhante em todos eles. Então eu tenho meus dois irmãos que também eram alcoólatras e eram fumantes. E só na espiritualidade, para vocês terem uma ideia, somente na espiritualidade nós encontramos espíritos que... meus irmãos, aliás, né? Eles, nós tivemos uma mensagem de um deles, eles ficaram exatamente 8 anos em purificação, 8 anos em purificação para poder se reequilibrar novamente. Eu recebi uma mensagem de um dos meus irmãos, né? E ele contou que ele ficou exatamente 8 anos para desintoxicar. Fábio de Souza, nós queremos mandar um abraço para ele. Jairo, sintonizando novamente com você. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu e minha família estamos firmes no propósito de melhoria. Reduzimos drasticamente o consumo de carne vermelha. Graças a Deus, os demais vícios não temos. Olha, Fábio, me emociona esse tipo de relato nesse programa. Quando nós abrimos o programa Despertar da Consciência, eu recebi e-mails dizendo que eu era burro de abrir esse programa, porque no horário que nós apresentávamos ele, não haveria ninguém que iria sintonizar, porque todo mundo estava trabalhando. As pessoas trabalham, mas sintonizam, nós vemos a mensagem de Ramatiz sendo levada adiante, sendo amadurecida, e aqui, como você diz, eu e minha família. Então não é somente um que Ramatiz está atingindo com a mensagem desse programa. O Jairo não tem nenhum mérito para apresentar esse programa. Tem misericórdia, mas o mérito é de Ramatiz, que nos trouxe o conhecimento e que nos amadureceu essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Deus abençoe você e sua família, viu, Fábio? Muito obrigado. O Jefferson aqui, o Jefferson Viscardi, nos manda também uma mensagem. Inclusive, Jairo, tem um documentário bastante informativo sobre o assunto no YouTube, chama-se A Carne é Fraca. Eu tenho esse DVD, realmente é bem forte esse documentário. Nós estaremos postando ele no site do programa Despertar da Consciência, para que aqueles que estejam interessados em amadurecer a ideia da alimentação carnívora possam assisti-lo. Choca, mas é a realidade que nós encontramos nos frigoríficos, nos matadouros, todos os dias. E para matar aqui, o Diego Garcia também participa. É verdade a informação que Ramatiz seria a mesma consciência do mestre Kutumi? Sim, é verdade, sim. Que trabalha ao lado de Jesus como líderes morais desse planeta? É o próprio, viu, Diego? Como pode explicar esse fenômeno de dupla expressão de uma única consciência? Isso quer dizer que seja um espírito muito elevado? Exatamente. Quando nós falamos desses espíritos que possuem a sua elevação moral, né? Possuem a sua elevação espiritual num nível fora do comum para todos nós, nós encontramos aí sim a oportunidade deles estarem se manifestando de forma mais simplória, né? De forma não tão chamando a atenção para a sua vivência, a sua real tarefa no planeta, porque os próprios nos trazem a sua missão de simplicidade, de humildade, né? Então, está aí uma das vivências de Ramatiz, que também viveu na época de Amenófis I, Amenófis II, Amenófis III, junto com Allan Kardec no Egito. Vamos lá. Que dizeis aqui? Visto o uso do fumo ser assim tão pernicioso ao homem, não teria sido, porventura, mais sensato que Deus não houvesse criado a planta Nicotiana tabacum, que é o nome, né, do tabaco, Nicotiana tabacum, com cujas folhas se prepara o fumo? Olha o que Ramatiz responde, que legal, gente. Nós estamos chegando ao final, mas dá para ler essa pergunta. Acreditais que Deus haja criado alguma coisa perniciosa? Porventura, a medicina terrena não se utiliza atualmente de venenos, ácidos e drogas mortíferas que no emprego terapêutico logram salvar milhares de criaturas? O próprio veneno das aranhas, escorpiões e cobras não tem sido aplicado com êxito para debelar diversos males considerados incuráveis? Na planta a que vos referes, existe grande quantidade de elementos que podem ser aplicados com excelente utilidade na indústria, na medicina, no comércio e em outras esferas de trabalho pacífico. Não consta na tradição espiritual do nosso plano que o Criador haja criado o tabaco para o homem mascá-lo, sugá-lo, queimá-lo ou torrá-lo para mantê-lo dentro das narinas ou ainda chupar a fumaça de folhas secas e enroladas sobre vistosos rótulos coloridos. Certos índios mastigavam as folhas de fumo ou as chupavam enroladas porque ainda lhes faltavam o senso estético e o conhecimento médico dos atuais civilizados. No entanto, os homens modernos, substituindo os antigos peduricalhos de ossos dos silvícolas por piteiras elegantes, continuam a sugar as mesmas folhas de tabaco. A diferença está em que se iludem pelo fato de arrumá-las em artísticas caixinhas de madeira ou então as queimarem reduzidas a fiapos metidos em papel acetinado ou entre palha de milho. A planta Nicotiana tabacum não é coisa perniciosa criada por Deus. É o homem que a transforma em fumo e então perde o seu comando mental e se transforma no obsidiado do cigarro, que lhe controla até os nervos motores e o obriga a render-lhe tributo desde a madrugada até a noite. Então, veja bem, a planta não é nenhum mal que Deus fez para nós, não. O mal foi o homem que o criou, infelizmente, dentro dessa opção que ele fez de estar consumindo, né, o cigarro dessa forma. Então, cabe a cada um de nós realmente fazer uma avaliação pessoal de como que nós estamos conduzindo a nossa vida e das opções, né, que nós estamos fazendo todos os dias, para que realmente encontremos os fundamentos nas palavras de Paulo de Tarso, que de tudo que me é lícito, porém, nem tudo me convém. Então, olha só, nós temos aqui um e-mail que foi mandado na minha página, do Márcio Rogério Bentivoglio. Parabéns, senhor Gero, que programa está trazendo grande auxílio para todos. Obrigado. Estou na escuta em Ponta Grossa. Olha, que bacana. Obrigado, viu, Márcio? Deus abençoe você. Obrigado por estar participando do nosso programa. E nós temos aqui também um abraço para a Valquíria Marques, que nos escreve de Belo Horizonte, Minas Gerais, para poder concorrer aqui ao livro. Seu nome já está aqui para ser sorteado, tá, Valquíria? Então, olha só, gente. Nosso programa está chegando no fim. Eu fiquei muito satisfeito com esse resultado do programa do dia de hoje. É muito bom interagir com o ouvinte, né, que traz a sua opinião, que traz a sua a sua colocação. Nós temos aqui outros e-mails que chegaram para nós, mas nós estamos chegando ao final do programa e nós não poderemos ler eles hoje. Mas você que nos escuta, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, para que nós possamos estar respondendo aqui no nosso programa, porque o programa é feito por vocês, na realidade, né? Então, quanto mais participação, quanto mais informação, quanto mais essa coisa de dividir conhecimento que nós possamos ter, realmente é mais salutar para todos nós. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês e vamos fazer agora o sorteio do livro O Triunfo do Mestre, um livro de Norberto Peixoto, que é o médium psicógrafo, escrito pelo nosso irmão Ramatiz. Então, vamos agora que rufem os tambores, né? Para que nós possamos eleger o sorteado ou a sorteada dessa manhã, para que ele possa levar aí esse livro que com certeza trará muito, muito conhecimento para todos nós. Vamos lá, nós estamos mexendo aqui o papel, vamos ver qual o nome que vai vir. Hoje, infelizmente, vieram poucos nomes devido a essa mudança que ocorreu do Hotmail para o Skype. Então, nós temos aqui cerca de 20 nomes que nos enviaram. Vamos lá, vamos sortear. Peguei. Vamos olhar aqui. Olha que sorte. Valquíria Juliana Marques Coelho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu acabei de falar dela aqui. Parabéns, Valquíria. Você é a sorteada dessa manhã e acabou de ganhar o livro O Triunfo do Mestre, psicografado por Norberto Peixoto, obra essa de Ramatiz. Então, que Deus abençoe você e nós estaremos enviando aí o seu livro nos próximos dias pelo correio. A todos vocês que estiveram presentes conosco nesta manhã, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, pela participação que foi muito importante para mim nessa manhã, e rogar a Ramatiz que nos fortaleça, que nos esclareça, que nos dê sustentação na nossa caminhada dessa semana, que nós possamos explorar o despertar da nossa consciência todos os dias, estudando, conhecendo a si próprio, não criando muros que bloqueiem a nossa jornada evolutiva e, principalmente, em todas as ações que nós venhamos realizar, que nós possamos estar amparados pela luz, pela paz e pelo amor de Jesus. Nós queremos encerrar a nossa atividade dessa manhã lendo uma, para você que está aqui, lembrando do nosso irmão Isaac, né, que falou das pessoas aqui que têm dificuldade para parar de beber, para parar de fumar, ou mesmo parar de comer carne. Veio uma mensagem de Neymar que eu já li aqui no programa, inclusive eu queria reler ela para encerrar o nosso programa dessa manhã. Nota de coragem. Não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravarem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. Pensa nos que perderam a fé e tropeçaram na violência. Medita nos que tombaram em desespero e resvalaram na loucura. O verbo que te vergasta pode ser enfermidade em forma de insulto, e a mão que te golpeia estará provavelmente sob o impulso das trevas. A coragem não é revidar, nem cair na exibição do poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção quando o desequilíbrio tenta assaltar-te. Em qualquer circunstância, escora-te no esforço de resguardar o bem. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou de empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Meimei. Nós queremos convidar todos vocês para que na próxima quinta-feira estejam conosco aqui na nossa casa às 20 horas, onde nós fazemos um pinga-fogo. Você traz a sua pergunta, traz a sua dúvida, traz o seu problema, não precisando se identificar. Escolha orientação nas obras de Ramatiz e nas orientações dos mentores que nos envolvem. Nós levamos uma mensagem, um esclarecimento para você, para que você possa sair fortalecido para a sua vida. Nós temos a aplicação do benzimento, em seguida nós temos o pinga-fogo, que é realizado comigo aqui ao vivo toda quinta-feira. Então você sinta-se convidado para vir conhecer a nossa casa, Hoje à noite aqui nós temos o Cura na Luz de Obaluaê, nosso querido Flores de Obaluaê, trabalho de cura, eteriatria e limpeza energética com os pretos velhos. Aqueles que quiserem participar, nosso trabalho se inicia às 20 horas. O programa Despertar da Consciência vai ficando por aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe e que o nosso amigo Ramatiz continue despertando as nossas consciências através do conhecimento. Eu sou Jairo Maita, obrigado a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor, Jairo Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br.